Bom dia, Jesus Bosch, para receber a chegada Bosch. Isso eu mantenho a 4.010, em restrição de velocidade de altitude e ajuste na 0.5. T59, sendo a identificação, chegada do Bosch, você mantém o nível de voo 050. Autorizado do Cirital 050, do ano 759, e do voo sinais para 2509. Tira a chuva. Argentina 1910, clear to land 1910, Linux com. Clear to land 10, Argentina 1910. Alfa 3, aguarde 4. On the ground, that's 43, text approved by Alpha Juliet 10-11. Text approved by Alpha Juliet 10-11, Argentina 1-9-0. Azul 5126, liberação na Asha Metax. Azul 5126, autorizado o táxi até o ponto, espera reponte pronto, que é legal no 015. Estado de 15, vai iniciar contra o ponto, espera pronto, azul 5126. Tá, 3153, copia. 3153, autorizado Galeão, Serra Bravo Golf Lima, via Zulu 44, Serra Golf Romeo, Alfa 9657, Mou Sul, nível 340. Decola da pista 10, perfil de saída São João, Leda, transição Dóquio com curva direita, transponder 5007, controle 120.8. Galeão, nível 10, outro do 44, seguro, outro 92.7, Mou. Pessoal da 10, nós temos uma nova letra só. E Lúcio, curva direita, 5007, transforma, controle 08, até 3153. Para 3153, saída Sanvo 1, apenas Sanvo 1, negativo alfa. É, Sanvo 1, né? Desculpa. Então 3153, cotejamento correto, chame o som. Doutor Mike Bravo Uniforme, confirme estacionamento pista de decolagem. Gente, Mike Bravo Uniforme, aguarde de cópia. Espera pronto, azul 5126. Azul 5126, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento calmo. Decolagem a partir do zero para azul 5126. Azul 5126, decola 253, chama o controle de Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa semana, Azul 5003, se for. Salvador, bom dia, Azul 5003, 5126. Azul 5126, contato radar na decolagem, saída Arboruno, nível de voo 340. Arboruno, nível 340, azul 5126. Pouso autorizado, pistão 0, vento calmo. Chama o Mike Bravo Uniforme, copia. Mike Bravo Uniforme autorizado, destino Serra 9, metrô, Foxtrote, via WISC 33, Raira. Após DCT, nível 1180, decola da pista no 7, perfil de saída Coral 1 Bravo, com curva direita, transponder 5016, controle Salvador 120, decimal 8. Uniforme, cotejamento correto, reporte pronto. Funcionamento, TAM 3153, liberação na Chimitac. Azul 5126, se possível solicita por onde Arbor? Autorizado Alessa, azul 5126. Direto na EFA, azul 5126, graças. Estabilizado ILS 3 a 10, voo 1759. ILS 759, torre 2895. São a torre 2959, graças. Bono 093, no solo 56, táxi à direita, Alfa, Juliette, porta 108. Alfa, Juliette, porta 108. Tá lá. Oi, Salvador, o voo 1759, estabilizado em ILS X-Ray da 10. 759, pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Pouso autorizado na 10, 1759. Autorizado o táxi até o ponto para reporte pronto, QNH 1015. Comitiva, pois há pronto para ter no ponto certo, TAM 3, 1952. 759, no somos 59, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 09. Táxi à direita, Alfa Juliette para o 09, voo no 759. São 3, 153, autorizado a linhar e decolar, pista no zero, vento calmo. Ali decola, São 3, 153. Zona 53, decolador 03, chama o controle 120, decimal F, bom voo. Bom dia. Zona 3, 93. 53, contato radar na decolagem, saída São Zona, meio de voo 340. 340, na São Zona, prima São Zona, Oleda. De medo após 2 montanhas, então 3 anos 53. Leva para o Brasil. China 6225, copia. Azul 4201, no... aguarde cópia. Azul 4201, informação em curso, Foxtrot, saída São Paulo, Moleza, transição ótima. São Paulo, ótima, Azul 4201. Ana 6225, torre. Vai, escuta para a cópia, 6225. O Xanai 6225, autorizado Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upers 17, nível 380. Decola da pista 10, perfil de saída Arboruno, transição Elefa, com curva direita, transponder 5031, controle 120, decimal 8. Projeto Brasil, 3.0, decola da 10, com curva direita, Arboruno, Elefa, Upers 17, transponder 0-3-1-1-2-0-8. Chane 6225, cotejamento correto, informação em curso Foxtrot, chame pronto. Ok, Foxtrot, já temos, chamada pronto, chame a 2-5. Azul 4201, não copia. Afirma. Azul 4201, autorizado Campinas, Serra Bravo, Quilo Papá, via Upers 1-0, Cubave. Upers 1-6, pós-mua, pós-conforme rota do plano, nível 320. Decolada pista 1-0, perfil de saída São Bruno, transição motiva com curva à direita, transponder 5032, controle 120, decimal 8. Azul 4201, na parte do Smoke, conforme rota do plano. Azul 4201, cotejamento correto, chame só. Papá Romeu, até o Romeu Golf, é a torre. Oficiente, é, pronto para a decolagem? Para o meu hotel no Golf, acione 0140 e vai decolar com o Whisky. É, inicialmente 1.000 pés ou 500 pés, confirmo. Meu bom eficiente, o reporte pronto para decolar. Para ver só o meu personagem, chame táxi. Bolsonaro 6211 com a eco-autorização, galhão. Tomás aí com o Foxtrot, agora de cópia. Agora em forma livre, eu só não acho metade. Agora 7.75, contato radar estabelecido a 5.7 milhas sudoeste do Salvador. Voo tato para que você para chegar a Goma e Giona, deixa para o meio de voo 050. Romeo Golfo, decolagem por sua conta em risco, reporte fora do solo. Oficiente para o Alice que chame o controle 120 decimal 80. Camará, controle até o calor. Informe que é legal no 015, autorizado o táxi via Papá, reposta ingresso pista no 7. Bravo, informe que é legal no 015. Uniforme autorizado alinhado motor 17, reposte pronto. Aguarde cópia. 963, copia. Afirma, copia 963, autorizado Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima, via Angelo 44, Serra Golfo Romeu, até novembro 857, Moussu, nível 360. Decola da pista no zero, perfil de saída Sanco 1, no laser, transição Doflu com curva à direita, transponder 5045, controle no 20.8. Autorizado para o Galeão, via Upper 44, Serra Golfo Romeu, confirmando depois a cópia da rota, nível 360, decola pela pista 1-0, saída São 1, São Vega, Doc. Confirma o restante da rota em São Paulo. Voo 963, apoia Upper 44 até Serra Golfo Romeu, Upper 9857, Upper 9857, Moço. E o transponder 5045, controle 120.8. Confirma o ajuste para o 2775. Confirma o intercontrole. O ajuste para o 2775, 1005. 1005, 2775. 0.8, 0 para o voo 1963. O 963, como sai com o Foxtrot, cotejamento correto, chama o som. Vai chamar o Foxtrot. Mais Bravo informa, autorizado decolar pista no 7, vento calmo. Vim decolar no 7, Bravo informa. Autorizado início do reboque, reporte para ingresso para a parte principal. Autorizado e chamará para ingresso para a parte principal, Alfa e Antimais. Oxana 6211, copia. Prossiga. Oxana 6211, autorizado Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima, via Upezu 44, Serra Golfo Romeu, Upe 9857, Moussu, nível 380. Decolada pista 10, fecho de saída São Voo, Noleda, transição do óculo com curva à direita, transponder 5034, controle no 20, decimal 8. Galeão no 380 na São Voo, Noleda, pista 10, curva à direita, saída boa, olha, São Voo, Noleda, transição do Fu, transponder 44, outro seguro, transponder 9857, ou transponder 5034, controle 120.8. Channel 629 no protegimento correto, chame pronto. Torre Salvador, bom dia, 2775. Passando final do LS X-Ray. Bom dia, 2775, pouso autorizado, pistão 0, peço calmo. Peço calmo, livre pouso, 2775. Autorizado o taxa até o ponto espera, via Índia, aponte pronto, QNH 1095. Ponto espera, manhã, ponta pronto, 6225. Ponto espera, 6225, QNH 1015. Na 6225, mantém o espera. Oi, Salvador. Bom dia, Antônio na 3 da Boca, informação Maxótica, quando precisa autorização para compra. Eu chamo na 6225, mantém o ponto de espera. Ono 093, aguarde de copo. Pode. Para o feedback de funcionamento, azul 4201. Azul 4201, aguarde. Para. Na 23, você é a identificação da chegada do Alfa e se mantém no nível de voo 050. Mantém na posição Alfa Yankee Mike, na posição 7 Lima. Depois de moto, ele está estabilizado. Depois da rede estabilizada, ele é X-Ray Azul 4958. Confirmado, foi autorizado, né? Azul 4958. Sim, autorizado, depois de moto, ele está estabilizado. Depois da rede. Oceania 6211, autorizado o táxi até o ponto de estar 10 via Índia. Reporte pronto, QNH 10115. No solo 24, táxi à direita, Alfa Kilo Pátio 304 Lima. Alfa Kilo Pátio 304 Lima, posição 7. Ana 6225, alinhar livre decolagem, pistão no 0, vento calmo. 1093, copia. Copia, 093. 1093, autorizado com fim, se abra o Charlie Foxtrot via rota do plano de voo, nível 360. Decolada pistão no 0, perfil de saída agora 1, transição Elefa com curva direita. Após Elefa, intercepta Uppers, 21 via Nítigo. Transponder 5050, controle 120, decimal 8. Autorizado então a nível 360, via rota do plano de voo, decola da pista 10, perfil Arbor 1, primeira curva direita. Eleva, intercepta Nítimo, Uppersulu 2, 5050, transponder 120, é o controle, só para 093. Bono 093, só confirmando, a saída é Arbor 1 com transição Eleva. Arbor 1, transição Eleva, após Eleva, intercepta Nítimo, Uppersulu 2, 1. Bono 093, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso, Fox Trot. Bono Verbo Médio, cadê o investido, vista para o meio de voo 050. Ideal para o 050, 2229. Oceania 6225, decola 22 Leia, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, 6225, obrigado, bom trabalho, bom dia. Salvador, bom dia, Oceania 6225, decolou. Confirma o controle? Oceania 6225. Oceania 225, contato o lugar na decolagem, vigilância. Certo, pode voar Elefa? Cruzando Elefa. Certo. Ana 6211, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Voltar aqui. Vai, voltar para o 2 agora nível 1 ou 0? Gente, você está no 050, 2229, voo e Itapu. Itapu está todo o 150. Ana 6211, autorizado a colar, pista no 0, vento calmo. Encontro 958, turbo 118, decimal 958. 6895, certo? 6233, sem restrições de velocidade de altitude na chegada Bolsa. Vista para 4.000 pés, registro 0.6. Azul 4958? Afirmo, 4958 azul. Azul 4958, continue a aproximação, aguarde pista livre. 7-4958. 1-0-0. 7. Segundo Mato Grosso Uniforme, chama Recife em 18 do final 35, alternativa 23 do final 8. 2-1-1, decolado 2-9, chama o controle 1-2-0, decimal 8.1. 2-0-8, Azul 4958, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo. Pouso autorizado, 4958. Fala, Luísa Nona, bom dia, contato radar, decolagem, São Zona, no vídeo voo 380. 380, formação, você presente? Fala, Luísa Nona, copiou? 380, formação, você presente? Até os dois metais de voo Leda, chama a 2 Nona. 21 Leda, 62 Nona. Aqui 4201, 123 a bordo, 4 horas e 40, atendendo no Ribeirão Preto. Zona 233, estão cancelados as instruções de velocidade de altitude, do setor 2 de motéis, e ajuste na 06, 30 procedimento, eu tenho estabilizado. Autorizado para seguir no reboque até o portão 01. Autorizado e chamar ao término do reboque, não apanha aqui mais. 2229, qual a velocidade que mantém? 249, 2229. Sim, 2-2-0-2, 1-0-9, passarei 2229. Vai, manda 210, 2229. Setembro mais, grau uniforme, controle. A pronto no ponto de espera da Ala 0, Azul 4201. Azul 4201, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Alinha e mantenha no 0, Azul 4201. Oi, Salvador, mais uma vez, bom dia, vou na 093, posição 8, solicito, declare. Vamos 093, bom dia, ele veio acionar, chame táxi. Ah, 093. Azul 4958, no Salo 33, táxi à direita, Alfa Kilo, pátio 304, Romeu. Alfa Kilo, pátio 3, Azul 4958. 25, chama Recife, senhor 28, decimal 8, alterna 135, decimal 3, chama 225. 228-353-6225, muito obrigado, senhor, bom dia. Primeiramente, acidente 1. Autorizado decolar, pista no 0, vento calmo. Decolagem autorizada no 0, Azul 4201. Zero, 3, 6, 3, 2, 0, Alfa, Eco, Zulu. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Eu quadro 201, né, colada 35, chama controle 120, o small 8, bom voo. 208, código 201, obrigado, bom dia. A gente é 1911, right to copy. Vai ser com o Argentina, 1911. A gente não anda no amount to destination Sierra Alpha Echo Zulu Vai Alpha Zulu 44 until Sierra Golf Romeo Then according flight plan route Flight level 360 Take off from 910 after departure right turn South 1 departure Sierra Alpha November Victor Oscar 1 departure Leda Soclo Transition, Delta Oscar Kilo Lima Uniform Transition, call code 5044, Departure Control Frequency 120.8. Argentina 1911 is clear to Sierra Alpha Eco Zulu, continue for Zulu 44, Sierra Golf Romeo, then flight on route, time and maintain flight level.